já compartimos o mundo uma vez. Compartimos fronteiras. Incluso compartimos os melhores jogadores do futebol. Isto significa que mais que vizinhos, somos hermanos. Como não vamos a compartir El Licor Verão? El mejor licor de Portugal. Paulo Futre habla portuñol. ¿Y tú?